que eu andava era roubada. Meu Deus, por que não ouvi tua palavra? Deixe, moleque, queria ser o mais cabuloso, bandidão da quebrada, o tenebroso. Pra ganhar os trocados vendia picolé. Sempre sonhador, não queria ser mais um mané. Da molecada da quebrada era o mais esperto. Sempre amigo de todos, só nos dialetos. Ser um jogador de futebol era o que sonhava. Sonhava em um dia, quem sabe, representar a sua pátria. A vida é dura, mas pra alguns é mais difícil. Seu pai morreu, não suportou, se entregou ao vício. Talvez pra aliviar a responsabilidade de não poder deixar sua mãe passar por necessidade. Cidade. Ficou de maior, colocou os malucos, tudo cabuloso. Amizade errada, irmão, só leva pro fundo do poço. Por falta de aviso não foi, nem tenho que reclamar. Alto chegado da igreja começaram a alertar que a criminalidade não tá com nada, que o respeito não tá no baseado ou numa quadrada. Mente fraquinha, ele se deixou levar. Bem que tentaram avisar. Bem que tentaram me falar. Tentaram avisar que a vida que eu levava não era vida, que Jesus Cristo vem era a saída. Bem que tentaram me falar, bem que tentaram avisar que o caminho que eu andava era roubada. Meu Deus, por que não ouvi tua palavra? Do futebol ele já tinha desanimado, seu jogo agora era cocaína, arma baseado. E os seus amigos sempre avisando, alertando: irmão, saia dessa vida, cê tá vacilando. Só pra tu ver, é cabuloso, homem escravo do diabo. Não pensa na sua mãe, nem quem tá do seu lado. Sua vida agora era na correria, é. E os seus parceiros chamaram pra meter uma fita. E ele foi na pilha, muita grana envolvida. Pensou, agora vou dar um bom sustento pra família. Ele não sabia que o diabo dá pra depois tomar. Não sabia que o que planta certamente colherá. Ele plantou e regou bem a semente. Agora ele sabe que poderia ter ouvido os crentes. O assalto foi mal sucedido. Tomou duas balas no peito, teve que assumir o prejuízo. E os seus parceiros mandou foi avisar. Aê, aê, se ele abrir a boca nós vamos é matar, mano. Agora ele sabe em quem deve confiar. Bem que tentaram avisar. Bem que tentaram me falar. Bem que tentaram avisar que a vida que eu levava não era vida, que Jesus Cristo veio era a saída. Bem que tentaram me falar. Bem que tentaram avisar que o caminho que eu andava era roubada. Meu Deus, por que não ouvi tua palavra? Tentaram me falar, tentaram me avisar. Tive todo o tempo pra servir a Jesus, tá ligado? Agora só o que eu posso fazer é pedir perdão. Hoje tô aqui sem motivo pra sorrir. Nem sei como começou, só sei que parece meu fim. Minha vida acabou, eu tô ligado. Meu Deus, por quanto tempo eu fui escravo do diabo? Não ouvi a minha mãe, tava nem aí. Hoje eu sei quem realmente gostava de mim. Os mano da igreja que sempre me aconselhou. Minha mulher que nem na cadeia me abandonou. Aquela fita até hoje não sai do pensamento. Bora, bora, todo mundo pro chão. Bora, eu não quero perder tempo. Perdeu, perdeu, já era a polícia, neguinho. Sangrando, baleado, meus mano, me deixou sozinho. Tive todo o tempo pra servir a Jesus. As coisas desse mundo me pediam de ver essa luz. Hoje não sei se vou pro céu ou se vou descer. Não sei se vou morrer, não sei se vou viver. Não sei se Deus vai querer me perdoar. Quantas vezes, mano, eu pensei em me consertar. Depois que o leite derrama, não adianta chorar. Bem que tentaram me falar. Bem que tentaram me falar. Bem que tentaram avisar que a vida que eu levava não era vida, que Jesus Cristo veio era a saída. Bem que tentaram me falar. Bem que tentaram avisar que o caminho que eu andava era roubada. Meu Deus, por que não ouvi tua palavra?